controle, Salvador, Golno 094. Golno 094, prossiga. Permaneço com o senhor. Golno 094, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2585, bom dia. Azul 2710, serviço Radão Cerrado, 64 milhas, nordeste de Salvador. Chame Aracaju 120, decimal 3. Chama Aracaju 1203, o 2710. Salvador, chegou Pinto, de novo na sua escuta. Passa o farol de tabuão. Capitão Guilherme de Golfo Vitor, via corredor Axé, reporte farol da barra. Estarei farol da barra, chegou Pinto. Etenal decolado às 2h30, chame o controle, Salvador 120, decimal 8. 308, Vitor, até o hotel. Azul 4082, desça para nível de voo 060. 060, Azul 4082. Controle 3740, transfer. 3740, aciona a identificação dessa via, chegada a Bomé de Una para nível de voo 070. Gente, 3740, desce via. Controle, bom dia, Papatango, Vita, Tele Hotel, decolou 90, passa 3000. Papatango, Vita, Tele Hotel, contato radar na decolagem, suba via, saída Arbor 1 para nível de voo 100. Gente, via Arbor 1, então tá restrito 3 mil pés, Vitor Tchali Hotel. Firmo, Vitor Tchali Hotel. Na 6200, desça via para 2 mil pés, ajustado ao altímetro no 0 no 6, 2 atos final do procedimento LSXU e reporte estabilizado. Chegou o filho uniforme, decolar 229, chama o controle 120, decimal 8. 1208, pode chamar, gol, irmão. Tango Índia, Golf Vito, após o farol da barra, direto Ilhéus. Eu gostaria de ir na proa de Morro de São Paulo e depois passar em Itacaré, Ilhéus. Confirme o estimado para Coral, Índia Golf Vitor, e ingresso na terminal Ilhéus. Ah, ajuste no 0 no 6. Na ponta era na Papá, 10 no 6, Lima, Charles Papá. Lima, Charles Papá. Tango Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral no Bravo para nível de voo 100. Uniforme, entrada terminal de Ilhéus, 1308, Índia Golf Vitor. Gente, Índia Golf Vitor. Após o farol da barra, pode ir para a Boa de São Paulo. Firmo, Papatango Vitor Tchalhotão, não há tráfego desconhecido no setor, mantenha sobre a área de voo visual. Firme, o November Oscar Whisky, aciona 0146, confirma. Até a altitude de tráfego, November Oscar Whisky, aguarde coordenação. Oscar Gufia. Charlie, na presença em condições visuais, própria mudança de regra, se solicita com o final nível de voo 085. Ciente, cancelado aos 31085, Oscar Golf CA. Assumir manter o nível de voo 085, Oscar Golf CA. No 962, estabilizando a LS da 10. Bom, 962, chame Torrinho, 98 decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Acho que você é confirme estimado. Salvador, bom dia, gol 962, estabilizado em LS Whisk. Ah, desculpa, X-Ray. Gol 962, autorizado, pouso, pista na 0, vento no 4, 0 grau, 099. Livre pouso na 0, gol 962. Azul 4082, 070 para 060. Azul 4082, desça via para 2000 pés, ajuste do altímetro no 096, reduza para 250 nós, autorizado final do ILS, final ILS, reporte estabilizado. 250 no 096, desce 2000 pés via, ele reporte estabilizado o ILS X-Ray, azul 4082. Oceaner 6200, reduza para 1980 nós. 180-6200. Azul 4082, reduza para 2009. 2009, azul 4082. Controle 1, 9 graus para o índice, tem autorizado sua direção de asa ou corredor 1? Azul 4082, desconsidere, desça via para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, azul 4082. Oceaner 6250, desça via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 070, com ajuste do altímetro no 0 no meio, aciona a identificação. Oceaner 3740, desça para nível de voo 050. 050, Oceaner 3740. Controle 9 graus, são autorizados para o direto de CEASA ou ingressará no correio do mundo? 9 graus, que é autorizado direto de CEASA. Mantenha o estudo de tráfego. Cuidado de estudo de tráfego, estudo direto de CEASA, com a direção. Mapele. Oceaner 6200, chame Torre, 18 decimal 95. 291. 4082, vai atingir 4000. Gente, mantenha 4000 pés, azul 4082. Gente. Ação. Ação. Devido à performance, ok? Mantenha um ponto de espera. Performance qual? A minha ou do tráfego da final? Azul 4082, desça para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 096, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Desça 2000 pés, no 096, está autorizado de LS X-Ray e reportar estabilizado, 4082. Corre, Salvador, Chanel 6200, passando externo, final na 0. Chanel 6200, continue a aproximação, ajuste pista livre, ajuste no 0 no meio. Aguarda, pista livre 6200. Plante Alho Hotel, foi transferido. O nome 1510, Índia Golf Vito. 6200, autorizado, pouso, pista no zero, vento 130 graus, 08 nós. Livre, pouso, Oceania 6200. Tandrezino 91, visual com a rebote na final da zona zero. Já, Tandrezino 91, após a passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista no zero. Motivo da restrição, tráfego à esquerda, posição de 9 horas, afastado 4.7 milhas, mantendo o 050. Gente, 3740 aguardando para continuar a descida. Pode voadora para afastar tráfego? 3740, tráfego já superado, dessa via 2000 pés, ajustado altímetro 90, 16, autorizado final do procedimento LSXU e reposto estabilizado. Ok, desce via 2347, chama ele estabilizar. Cascavel 74, aciona a identificação. Trânsito, Vitor, Charlie Hotel, pode prosseguir na subida? Então, Tchali Hotel, aguarde. Oceania 272, Cascavel 74, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado Bomed, essa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 080. Era direita, chame sol, 121.9. 219-6200, boa. Charlie Hotel, nível 100. 100, vem para Charlie Hotel. Salvador, Alfa Golf Victor. Alfa Golf Victor, prossiga. Alguma possibilidade de voar direto do Maceió? Tandrezino 91. Autorizado, decolagem, pista na zero, vento no 40 graus, 07 nós. Passeiro 82, ILS Visual. 2 chame torre, 18.95. 285, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4082, final ILS Visual. Azul 4082, bom dia, continue a aproximação, agora de pista livre, ajustando a 0 no meio. A 0 no meio, aguardando pista livre, 4082. 5, subiu até 085, o ajuste ótimo que nós 0 no meio. 085, Charlie Hotel. 3747 autorizado, LS? 40 afirma, reporte estabilizado, final do LS X-Ray. 2000 pés, o ajuste ótimo nós 0 no meio. Está autorizado, então, 3747. Oceania 6250, desce via para nível de voo, confirmando. Para 2000 pés, hoje do altímetro no 0 no 6, autorizado final do procedimento LSXU e reposto estabilizado. Oi, bom dia. 3191, decolado na sua escuta. 3191, no contato radar na decolagem. Sua via, saída São voo na transição Dóculo para nível de voo 340. Centeno para 340 na subida Dóculo. Quantidade de curva à direita para o saldo? Suba via, Tantezono 91. Ok, sobe via. Controle, Cascavel, tá ligado de Cascavel, desça para nível de voo 080. Mano, Cascavel 74, desça e mantenha nível de voo 110. Sinal de voo pro de lenta, o TAN 3191. 3191, autorizado. Leda, suba e mantém a nível de voo 340. Modo Leda, 3407. Cascavel 74, tráfego 2 horas, 27 milhas, passando 080 para uma centena, rumo sudoeste, Charlie 208. 3740 estabilizar. 3740, chame torre, 198 decimal 95. Solo 41, libera a direita, chame o solo, 1219. Solo 219, azul, 47, descer. 3740, a 8 milhas do aeroporto. Solo 3740, continue a aproximação, ajuste pista livre, ajuste 0016. 3740, autorizado pouso pista 10, vento 10 graus, 08 nós. Autorizado pouso a 10, 3740. Oscar Golf Sierra, serviço radar encerrado, 5,6 milhas noroeste de Salvador. Chame para informações para informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. A 120 milhas de Salvador, em caso de falha de comunicações, chame 125.4, alterna 134.9. 125.4, tudo bem, presente, a 120. 125.4, 134.9, nossa, golpe. Cascavel 74, vê se mantém a nível de voo 050, tráfego superado. 050, Cascavel 74. Cinco zero, autorizado, sinal do procedimento, reporte estabilizado. Alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8, serviço radar encerrado a 5.000 milhas, oeste de Salvador. Gente, vai chamar Recife 1260, alterna 28.8, grato, Vitor, Teletão. Altímetro 90, 16, autorizado sinal do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. Descendo para 2000, ajuste no 016, autorizado o procedimento, Cascavel. Enrimar, receptando 360 com curva pela esquerda, devido ao Airbus final 10. Remontará na Enrimar, no número 3740, solo 46, liberando Chame o solo, 121 decimal 9. 219. O Emerald Chewish copiou, recital 360, sobre em Marco, vai pela esquerda? Confirmo, 360, à esquerda, na R Marco, salve Deus, salve. Gente, no Emerald Chewish. 191, aguarde um instante, já está prestes a ser transferido para o centro de serviço. Guarda. Chame a 250, chame Torre, no 8 decimal 95. Xana 6250, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1900 graus 07 nós, informação de tráfego Charlie 150, em espera 3 milhas da pista auxiliar. Patango Índia Golf na escuta do controle. Atitude. Meu nome é Mirage Twitch, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando a atualização, vai atender a saúde. Contando no 25 decimal 1. Muito bom dia. Autorizado, Aniele manter pista no 0. Aniele mantenha no 0, igual ao nosso 5, né? Show Whisky avistado. Autorizado, pouso, pistão na 7, vento na 00 grau, 08 nós. Autorizado, pouso, autorização. Xana 6250, solo 50, libera direito. Mas não, chame solo, 121 decimal 9. Autorizada decolagem, pistão na 0, vento 100 graus, 07 nós. Tem livre decolagem, pistão na 0, boa, nós. Torre, até 3895, considera 10 próximo. Então, 3895, observe a rolagem do Boeing da Gol após autorizado alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, 3895. O meu 90 Verótica Whisky, sala 851, confirma a parte 4. Meu Verótica Whisky autorizado, efetua 180, reporte livrando na Romeu. Bom dia, da 3378, informação Kilo. Tan 3378, aciona identificação dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. SV 050, Bomed 1, 3378. 3378, aciona identificação. Identificou. Passou 56, decolado 52, chame controle 120, desce 9, por favor. 208, obrigado, 556. 78. Tá interceptando lá que o Cascavel 74. Cascavel 74, chame torre, 118, decimal 95. Gente, chamar a torre 118, passo. Controle Salvador, Gon 556, boa tarde, passando 2000. Uno 556, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo Uno, transição Dóquilo, para nível de voo Uno, confirmando 360, nível de voo 360. Sambo Uno, Dóquilo 360, Gon 556, pode voar a posição Dóquilo. Uno 556, suba via saída Sambo Uno. Ok, via. Ajuste no 096, guardando pista livre, Cascavel 74. Lembrar o juiz, frequência livre, bom dia. Identificação dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 060. Desce via Bomed 1 para nível 060. Tan 3895 autorizado, decolagem pista 10, vento 100 graus 08 no eixo. Decolagem pista 10, 38. Tá no Fui LS, o Cascavel 74. Cascavel 74, continue aproximação, aguarde pista livre. É, tem. Oscar Golf Uniforme, serviço radar encerrado, 53.4 milhas, sudoeste de Salvador. Chame controle Deus, frequência 120, decimal 1. Gente, autorizado por outro, Cascavel 74. Tá 3895, decolado 55, chame controle 120, decimal 8. 201, 3895. Da 3895, contato radar na decolagem, suba via, saída Sambo 1, transição ótima para nível de voo 340. 340, quanto possível, prova de Leda, da 3895. 3895, suba via, saída Sambo 1. Obrigado. Cascavel 74, Solo 57, autorizado a efetuar 180 no ponto de giro da Foxtrot à esquerda. Táxi via pista, reporte livrando ao hotel. 774. Patango Oscar, Golf Kilo, prossiga. E para a direita aqui, a próxima, Cascavel. Efetua o 180 no ponto de giro, após táxi via pista mesmo, ok? Completa o giro à direita e taxia no sentido da cabeceira 1-0. Gente, está completando o giro aqui, vai voltar pela pista e entra para a base, parte da base das 474. Patango Oscar, Golf Kilo, acendo a identificação. De Salvador, autorizado proa de Aman, PSV a chegada Aman, para nível de voo 050. Confirmando o reporte ideal de descida, o Oscar Golf Kilo. Chame esse centro IC, frequência 128 decimal 35, contando 25 decimal 1. Certo, 1556. Eita, Cascavel. Timo, Cascavel, 74, liberando a direita na hotel, ao estacionar a frequência livre. Bom dia. Yeah. Gente, está 3378070 para o 050. Desce via para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 096. Autorizado final do procedimento LSXV, reporte estabilizado. Está 3378. Desce via, M16, reportará estabilizado, 3378. Desça para nível de voo 050. Atenção, pouso 990 ou 97? Eu vou ficar voando na proa de toque. Desce via chegada da Bomed 1 para 3.000 pés, altitude altímetro 0.06, autorizado final do procedimento LSXU e reposto estabilizado. Para 3.000 pés, 0.06, reposto estabilizado. Bom dia, o 9790, se aproximando do ponto de espera da 10. Pronto? O 9790, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus 099. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 9790. Papá Romeu, até o meu Golf. Papá Romeu, até o meu Golf, prossiga. Até o Romeu Golf, decolagem por ponto em risco, reporte fora do solo. Tem condição de agilizar o cruzamento sobre o eixo da pista 1735? Afirmo, já iniciando sobre a 17. Tchau, até o meu Golf sem interferir com a 10. Autorizado o cruzamento do campo sobre o eixo da pista 1735. Reporte o eixo da 10 livre. Reporta o eixo da 10 livre, até o meu Golf. Dois, oito, três, cinco, dois, cinco, um, dois, visual, tá na 3378. Tá 3378, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, boa tarde. Tá 3378. Tá 3378, boa tarde, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Ajuste no 0-1-6, informa um helicóptero, aproximadamente 400 pés, Robson 4, quase efetuando o cruzamento do campo, sobre a pista auxiliar. 7, tá 3378, agora na pista livre. Para 790, decolada 05, chame o controle, 120, decimo 8. 08, boa. Mantenha a presente proa até atingir a linha do litoral, aguardando para transferência. Vai manter a presente proa até a linha do litoral, após o farol, aguarda a transferência até o Magof. 3378, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 0, 0 grau, 08 nós. Livre posição 3378. Claro, controle, não se escuta. Acione o código 5225 e a identificação. 5225 ou 5525? 5225. Chamará controle no farol Itapuã, até o negócio. 090, confirma o nível que passa? 060, acionado 5225 agora. Gente, 060 para o 370 via saída pública, transmissão Alfa Romeo Uniforme, gol no 790. 790. Controle Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, hotel Romeo Golf, mantenha 500 pés em linha do litoral, reporte através de Amaralina. Mantém condições visuais 500 pés no litoral, reportará Amaralina, hotel Romeo Golf. Romeo, Oscar Golfeiro para a gente descer. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, desça para... Nível de voo 050. Para 050. 3436, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Salvador, TAN 3436. TAN 3436, continue a aproximação, acho pista livre. Ajuste no 016, informação de tráfego à direita, com Robson 44, 500 pés, mantendo a linha do litoral. TAN 3436, guardando. TAN 3378, sala 08, libera direita, chama o São Lino, 21, décimo 9. 219, boa. TAN 3436, autorizado, pouso pistão na zero, vento 100 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, TAN 3436. TAN 790, chame centro Recife, frequência 125.45, alterno 126.85. 2545, 2085, boa, obrigado. Patango Oscar Golf Kilo, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro no 0. 16, desconsidere restrições em toque. Para 4.096, desconsiderando. Grátis. TAN 3436, solos 11, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita, solo, 209, boa. Oscar Golf Kilo, vetoração para a final ILS, curve à esquerda para 135. Limite ao curso localizador. Esquerda 135, limitado pelo loco. Então, meu Golfo confirma o estimado de sobrevoo. Aproximadamente 10 minutos já no local. Papa Romeo, Hotel Golf. Confirme para o controle. Papa Romeo, Hotel Golf. Sobrevoo em Guatemi e Bonocó, 500 pés na sua escuta. Tente, Hotel Romeo Golf. Papa Tango Golf, Golf Kilo, desça para 2000 pés, hoje do altímetro 0015. Golf Kilo, 2015. Oscar, Golf Kilo, tráfego, posição de 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, opção 44. Tango Oscar, Golf Kilo, para interceptar o curso do localizador com via esquerda para 130, posso estabilizar. 0130, posso estabilizar, Golf Salvador, bom dia com o 9128, ponto espera da 10. 9128, boa, autorizado. A linha área decola, pista 10, vento 130, grau 079. A linha decola, pista 10, com o 9128. Oscar, Boxilo está interceptando o Boxilo. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95, autorizado final procedimento ali a sexo, acho que eu vou ficar. Certo, então vou saber. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, acho que eu vou ficar. Gosta, vou ficar, boa tarde, continua a aproximação, gosta de pista livre. Ajuste 0015. Vou ficar, ajustado 0015. Avião 28 decolado 224, chame o controle 1209, por favor. 0 bom dia, 9122. Batão Gosta, Golf Kilo, autorizado pouso. Pistão 10, vento 14, 0 grau 06, fuja nós. Golf Kilo, 3-0. Juno 28, contato radar, suba para nível de voo 350, via saída PUCA. 350 via PUCA, 7-9-2-2. Primeira análise.